Salvador, bom dia. Azul 4040 para transmissão com Disney, autorizado, 020 da Lima. Azul 4040, Lima confere, autorizado. Confins via Abazolu 21, nível 360, decola down no zero, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Transponda 5045, controle 1208. Afirmativa, autorizado para Confins, nível 360. Conforme o rato próximo de voo, via Amplas 2, saída Arbor, direção LF, decolar pista 10. Nosso transponder é o 5045 e o código de tráfego do pista saída é 12098. Correto, 4040. Tá, posição 3, chama pro feedback acionamento. Romão 759, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado o sinal do procedimento LS-2 da pista 1.0, reposto estabilizado. 2.000, 1.003 padrão, Romão 759. Zulu 7, decola da pista 1.0, curva direita, saída Arbor, Elefa, transponda 5.042, controle 1.20, decimal 8.0. 360, peso Luna 7, água elétrica, decolando a 10, curva direita, 5042, 120, 8, 3, 5, 7. Correto, portão 4, chame pronto. Estacionamento no 4, está 3, 5, 7. Autorizado, chame o táxi, 3, 5, 7. Para táxi, 3, 5, 7. Curva na direita, pista 1, curva Logan, 759. 759, gente, livre de vir. Thank you. Salvador, bom dia, TAM 3153, informação Lima, Galeão 360. 3153, informação Lima, confere. Autorizado Galeão 360, via até novembro 857 até Mouso. Decola da pista 1.0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5047, controle 120, decimal 8. Tá, 3153, autorizado Galeão 360, decolando da 10, perfil da EU, Leda, Irume, Papa November 857 Moço, 5047 é o transponder, 208. É o controle, está na 063153. Correto, 3153, a 62 deixa para o pushback acionamento. Chama o pushback. Taxa 3517 com 147, 3 horas alternando Berlândia. 3517, táxi autorizado, via Índia. Ponto de espera, chame 1895, ajuste 1013. 3 táxi Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa semana. Obrigado, localizador e Aliança X-Ray, gol 759. Zona 759, complexo final do procedimento e Aliança X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 95. 597 autorizado, aliás, decolar, pista no 0, vento 070 graus, 5 nós. E aí, decola para 357. Torre Salvador, bom dia, gol 759. Bom dia, no 759, continue a aproximação, aguardando pista livre. É porte visual com campo. Ajuste número 014. Portaria, gol 1759. Cumprimos o teto por gol 1759. E 759, a última aeronave avistou a 500 pés. Excelente. Fórmula 900, Gol 759. 759, confirma, quantos pés avistou? 900. Gente, livre pouso, pista no zero, molhado escorregadia, vento 070 graus, 5 nós. Livre pouso, pista no zero, Gol 759. Cinco no sete, decolado às 48, controle, 1208. 208. Controle Salvador, bom dia, tá 3597. Tá 3597, bom dia, contato radar, subir, mantenha 360, sair da árvore. 360, árvore, presidir a telefone. Tem licença, mas perfil, tá 3597. Tá perfil, 3597. No 759, solo 48, direito no 211. Direito 211, obrigado. Solo no 759, então. No 759, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09. Azul 4040, autorizado, chama o táxi. Down 3597, chama o centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 282353, bom dia. Devolvo. Alô, bom dia, 3153, 06362, autorizado, chama o táxi. É, solo, 4040, teve um probleminha na ignição, a gente precisa retornar ao fim, por gentileza. Sente mais a posição, vou entrar em contato com a freada. Ok, no seu aguardo. Qual motivo, azul? Foi um problema na ignição, ou 4040, precisa de retorno ao fim. Sente. Do 4040 autorizado, retorno para o gate 3. Afirmativo, está prosseguindo o gate 3, então 4040, muito obrigado. Rodou por cima, 128.9, informação mais importante, 2.1. 3890, informação mais, confere, aguarde distante para corte. Tá 3890, pronto, corta. Pronto, 3890. 3890, autorizado Recife, via rota do plano, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pucajama, Aracaju. Transponder 5062, controle Salvador 120, decimal 80. Um gate 2, chama pronto, puxa para estacionamento, tá? Alô 3153, destaque 167-350, Antena Campinas. 3153, táxi autorizado, Pátio Uni Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1014. 4201, não aguarde o estante pacote. Bom dia, 3153 autorizado, a linha de decolar, pistão no zero, vento calmo. A linha decolando zero, 3153. Azul 4201 no próximo pacote. 4201 autorizado Campinas, via Atazulu no zero por base, Atazulu no meia. Após conforme o plano, nível 320, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5073, controle 120, décima 8. Chamado correto, azul 4201, posição 01, no chame pronto, feedback acionamento. A gente aguarda a coordenação 4201. Decolado 07, controle 1208. 208, grato, bom dia, moça. Controle, bom dia, tá 3153, passando 1300 na sua escuta. 103153, contato na análise. 360. 360 Peixoto da EL, possibilidade da presente valida. Controle, o TAN 3153. Sim, número. O que é o TAN 3153? Solicita da presente valida. Eu não fui na Leda. Vando Leda, graça 3153. Controle, o TAN 3153. Sim. Possibilidade de coordenagem com o colega lá de Recife, a prova da GEO. Aguarde, só um minuto. A sua escuta, muito graça, 3153. Liga, TAN 3517, confirma. Negativo, TAN 3890-22, possibilidade de coordenagem. Copiado, 3890, autorizado, time táxi. Chamada tráfego Salvador, Oceaner 6211. É 3-1-1, 6-2-1-1, prossiga. Quem que dá valendo autorização para o Galeão? Salve, me confere, Galeão 360 autorizado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, 5076, transponder, controle 208. Confirma o transponder, por gentileza. Falou, Oceaner 6211. Prossiga. Confirma o código do transponder? Claro, 5076. Sim, autorizado 360, decolada 10, à direita, a Bahia e da Motiva Transponder 5076, controle 1208, Oceaner 6219. 6219, após Leda, voa a posição Irume, intercepta UP 9857. Positivo, após Leda vai voar Irume, Super November 857, Oceaner 6219. Correto, botão 5, chame pronto. Vai chamar. A Bahia, Monte, Tabuteira, Alfa, Ciro, Recife, mas pode chamar na frequência 1335251 para coordenação. Sem problema, são 251-3325 como primária, grato, bom dia, você vê. Saulo Salvador, gol 963, ciência de novembro, autorização Galeão. Muito bom dia. Bom dia, no 963, aguarde cópia, Dael Leda Irume, formação novembro, confere. Dael Leda Irume, aguarda. Com 1-7-1 a bordo, 3 horas e 30, autonomia alternando Salvador. Com 3890, táxi à direita, via Índia, ponto de temperatura 18,95, 1014, bom voo. Direita, Índia, ponto de temperatura 18,95, 1014, 3890, bom dia. Salvador, gol 865. 865, número 2 para cópia, Brasília, Bora Lefa, guarde. Bora Lefa, está guardando o ponto, está na última posição da remota. Sim. Europa 08 igual. Europa 03. Já é, Europa 03. Já é de cópia. Já é. Field from Salvador to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 400 as flight planning route, runway 10, right turn, dial, departure, Motiva, transition, Israel, Delta Alpha Echo Lima, Motiva Transition Mike, Oscar Tango Victor Alpha, Skull Code 505060, Salvador Departure 120-80. I went to Sierra Charlie Colima and Sierra Chile, climb level 4060, Lima, Europa 03. At this moment we are ready to push and stand 11-1-1. Okay, push back and start up. Approve, call me taxi, Europa 03. Push and start approve and call you taxi, Europa 03. Go to 963, Pronto 4. Afirma, 1963, pronto, copia? Copia. Galeão 360, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, 5104, transponder, controle 208. Autorizado, 360, Galeão, conforme rota do plano, decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Irume, 1208 no controle, 5104, transponder, gol, 1963 no 07. Correto, portão 7, chame pronto, no 963. Chamar na pronta. Gol 093, bom dia, novembro confere, número 2 para cópia, agora é Lefa com saída. Autorizado decolar, 140 graus, 03 nós. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4201. Quais são, azul 4201? É, mantenha a posição aguardando. Ou a Europa vai iniciar o táxi aqui com perfil de saída conflitante. Aguarde. Europa 03, we're with taxi. Europa 03, taxi approved via April 1, India, until holding point, runway 10, tower 118-95, canage 1014. Our engineer 1014, we clear taxi for the way 10 by India and tower 118-195-0-083. That's correct. Call tower before it's exchange, okay? Okay, we call tower. Thank you. Azul 4040 para partida na posição. 4040 autorizado, chame taxi. Chame. Correção, chame push. Chama. Azul 4201 copiado do solo? Negativo, prossiga solo. Após o 330 da Europa, já no táxi, está autorizado o push no 1. Certo, após o 330, está autorizado no 4201. controle Salvador, bom dia, este é o SAM 3890, perfil Puka. Joy 3, approaching India, runway 10. Europa 083, clear to line up and maintain. We're clear to line up and maintain, Europa 083. Plano 865, pronto, cópia. Prossiga. Brasília 360 autorizado, rota conforme o plano, pista na zero, primeira curva direita, arbor, transição, elefa, 5111, transponde, controle em 208. 360 autorizado, conforme plano, 10 direita, arbor, elefa, 5111, 208, bom dia. Clear for takeoff, 100 degrees, 02 knots. Okay, for takeoff for 10, Europa, 083. Bateria conta de 093. 093 ainda é negativo. O seu plano ainda está pré-ativo. Entrei em contato com o centro, estou guardando a autorização. Air Europa 083, Airborne 926, contact Salvador Approach Control 120.8. Bye-bye. Antes de 0.8, good day, Salvador. Hey, good morning, Europa 083. 083, with a contact on departure, depending on level 400, dial departure. Dial departure and climbing level 400. Taxi Azul 4201 com 122 a bordo, autonomia 4 horas e 15, alterna Ribeirão Preto. O 4201, táxi direita via Índia, ponte espera, turno 2895, 1014, bom voo. Autorizado táxi direita via Índia, ponte espera, turno 2895, ajuste 1014, 4201, obrigado, Índia. 040 para pushback e já acionado no 03. Autorizado, chame táxi 4040. Vai chamar. Torre Salvador, bom dia, azul 4201, ponto espera próximo. Santa 3890, agora com centro em Recife, frequência 12685, bom dia. 12685, bom dia. Controle Salvador, passarelo 2229, informação novembro. Seu passarelo 2229, acione a identificação. Mantenha em estar armário e desça até o nível 050 no 04 ali. 204, autorizado 050, vou no Mari 2229. Salvador, bom dia, chanela 6225 a novembro, autorização para Brasília 380 nível. Chanel 6225, bom dia. Arbor, transição Alefa, aguarde cópia. Arbor Alefa, aguardando 6225. Tráfego Salvador, Pastor 32. Pastor 32, momento, por favor. Azul 4040 para o táxi, 115 a bordo, Ribeirão Preto, 3 horas e 5 minutos. Direita via Índia, ponto espera, turno 1895, 1014, bom voo. Bom, 1014, direita, no ponto espera, 1895, obrigado, frente. Tudo bem, Salvador, Azul 2775, acione a identificação. Bom dia. Desce para 4 de pés, 104. Salvador, muito bom dia. O Azul 4201 na Mazael Leda. Azul 4040, bom dia, ponte espera na zero, pronto. 4201, contato radar. Vou manter o nível de voo 320, sai da El. O autorizado foi o 300, senhor. 300? É, nós pedimos uma modificação ainda ali com o solo de Salvador. Par de confirmação do 300, 4301, não mantém a feira dela. Israel, Lida Mativa, 320, por enquanto. Parede 2229, Salvador. 2229. Torre Decoração, curva esquerda, coroa 070, reporte localizador estabilizado. Opa, esquerda 070, chamará Lock. 1229. E 2229. Vê se mantém a meia mil pés, ajuste 1014, no 04. 3011, 5 autorizado, chama o táxi. Azul 4040, autorizado decolar, 090 grau 039. Iniciando azul 4040. Tropa Zilei Trigo, contacto Recife Center, frequência 133, de Malte 5. Joinha, Europa, Zilei 3. Contact Recife Center, frequência 133, decimal 25, Sanevo 125, decimal 10. 1325, Europa, Zilei 3. Então aguarde, eu estou coordenando aqui, porque o problema foi justamente esse. Não chegou o plano do 093, chegou do outro, mas chegou sem a informação. Quem, por gentileza, aguarde. Aguarde, eu não informei antes porque também pra gente é novidade, a empresa não informou nada nossa. Então tranquilo, eu vou verificar com o plano aqui e já volto. Para pushback, acionamento do 1963. 963, portão 7, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 963. Senado, pronto para a costa, pastor 32. Pastor 32, Recife, autorizado, nível 090, conforme rota do plano de voo. Pista 1 a 0, curva à esquerda após decolagem, transponder 0260, o controle em 208. Pode Recife 090, rodar 120, primeira curva à direita, transponder 0260, controle em 208, pastor 32. Correto, quantos a bordo? 09 a bordo. Gente, 9 a bordo, para o táxi chame a torre em 1895, ajustado 1014. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4958. Azul 4958, acione a identificação. Para ingressar a tal bandeira. Salvador, está sob vigilância, porta descida 4958 na proa de mar. Grato, boa mar e eu vou azul, 2775, Salvador. Todo vetor direita proa 045, reporte localizador estabilizado. Direita 045, reporte localizador estabilizado. Desça para 4.000 pés, ajuste 14. Assumindo 62 para o táxi, alguém na Campinas, 4 horas e 10 da Tomadeira, 55 a bordo. 055, até interceptar o localizador. Firmativo, esquerda 055 até o LOC 2229. 1014, bom voo. Táxi, Índia 2295, ponto espera, 1014. Alô, Janeiro 62, 25, espaço aqui, estamos completamente prontos para o pushback, agora é uma autorização. Azul 4201, pode voar a Motiva? Não, negativo, mantenha a saída mesmo. Gente, mantém.